Nos últimos 20 anos, a pirataria foi o disruptor que transformou a indústria da música. Os lucros registrados por serviços de distribuição agora registram um crescimento sólido nos Estados Unidos, em parte devido à era da transmissão que muitos estão comparando com a próxima era da música, depois do vinil, da fita cassete, do CD e dos downloads. Os lucros dos serviços de transmissão de músicas agora representam uma parte significativa da receita total da indústria musical nos Estados Unidos. Esses serviços também estão se tornando rapidamente um meio preferido globalmente para o consumo de televisão e filmes. A Netflix está vencendo a guerra contra a pirataria, provavelmente uma opinião que você leu em algum lugar. No entanto, os dados de consumo do público e as tendências para a pirataria costumam contar uma história diferente. Mas como dizem no basquete, os números não mentem. Por isso, nesse mês de setembro, vou comentar um pouco melhor sobre a pirataria de dados, e no caso de pirataria digital. E no episódio de hoje eu vou trazer como está a pirataria digital no cenário mundial. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o Versão Beta sobre a pirataria digital mundial. Bem, hoje temos dois recados. O primeiro é que, de novo, meia culpa, eu queria fazer um pequeno disclaimer aqui. Eu não quero que você tome isso como uma nota de preocupação, mas é que eu comecei a trabalhar nesse mês de agosto e vou trabalhar ainda agora em setembro. Então pode ser que os episódios do Versão Beta atrasem um pouco, mas eles não vão deixar de sair naquela semana. Eu vou me esforçar ao máximo para produzir e lançar na segunda-feira, mas pode ser que nesse mês de setembro ocorram alguns atrasos, inclusive este episódio já é um exemplo disso. Mas fique tranquilo que eu vou me esforçar ao máximo para lançar os episódios na segunda-feira. Caso você não conheça o Lance Livre, é o meu programa sobre basquete. Caso você não me conheça, eu sou um grande fã de basquete, jogo desde os 14 anos de idade, apesar de nunca ter jogado profissionalmente, mas eu amo esse esporte e eu sempre tive vontade de falar sobre ele, sobre a história dele em algum programa. E eu passei a fazer isso há 2 meses atrás, com o primeiro lance livre sobre o meu ídolo, Drazen Petrovic. Se você não ouviu aquele episódio, eu convido você a ouvir. E convido você também a ouvir o episódio que vai sair nessa quarta-feira agora, dia 4 de setembro, que será um episódio completamente especial sobre uma final da NBA que simplesmente foi um absurdo. Por fim, caso você queira ler uma versão desse episódio em uma versão em texto, você pode procurar no nosso site, que é o versãobeta.confianti.com.br. Recados dados, vamos ao episódio dessa semana. A pirataria no mundo é um assunto bastante discutido, desde os primórdios na internet, quando a onda de aplicativos como Emule, Kazaa, LimeWire e outros clientes P2P começou a surgir. Na época não era justificável também, mas era compreensível. Afinal, a quantidade de informações e serviços que disponibilizam esse conteúdo nem se compara como era 20 anos atrás. Há 20 anos atrás você não tinha bibliotecas de música. Caso você seja uma pessoa mais nova e tenha 15 anos em diante, você não se lembra que antigamente, nós que já temos alguma certa idade, eu tenho 24 anos, mas enfim, não era fácil você conseguir conteúdo naquela época. Você tinha que procurar, muitas vezes por meios ilícitos, coisas que você gostava, como filmes, séries, músicas e por aí vai. Justificável ou não, o importante ressaltar é que enquanto os usuários curtiam livremente suas músicas e filmes sem preocupações, talvez nem tanto sem preocupações, porque com essa carga de facilidade que você tinha de buscar conteúdos, vinha também o perigo de você ser infectado, de você infectar o seu computador com algum vírus, então cada um corria um risco diferente. Mas a questão é que muitos curtiam todo esse tipo de conteúdo sem consciência do mal que poderiam estar fazendo a alguém ou alguma empresa. Mas você se pergunta, o que legalmente configura pirataria aqui no Brasil? De acordo com o artigo 184 do Código Penal brasileiro, é claro, constitui como pirataria violar direitos de autor e os que lhe são conexos, com pena de 3 meses a 1 ano de cadeia e mais multa. Seguindo, o primeiro parágrafo desse artigo diz que, se a violação consistir em reprodução total ou parcial com o intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso ou de quem os represente. A pena, 2 a 4 anos de prisão e mais multa. O parágrafo 2 diz também que, na mesma pena do primeiro parágrafo, incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz ao país, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Para esse parágrafo desse mesmo artigo, a multa e a pena é a mesma, 2 a 4 anos de prisão. O último parágrafo diz também que o disposto no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos em conformidade com o previsto na Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 98, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista sem intuito de lucro direto ou indireto. Bom, esse parágrafo você pode ter crescido os olhos e ter dito: ah, então quer dizer que eu posso baixar minhas músicas, já que eu vou consumir eu mesmo, não vou compartilhar isso com ninguém e não vou ganhar dinheiro de forma alguma com isso. Não, isso não é permitido, porque se você prestar atenção na primeira linha, ou na primeira parte desse último parágrafo do artigo 184, ele diz explicitamente: não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos. Ah, mas quem vai dar esta exceção ou limitação? É o próprio autor da obra. Afinal, ele a produziu, ele a desenvolveu e é muito mais justo que ele introduza dentro do seu conteúdo que ele produziu as leis necessárias ou a característica necessária de reprodução. Se ele escolher que esse conteúdo que você produziu não merece ser reproduzido de forma ilegal e toda e qualquer reprodução deve ser paga ou deve ser autorizada pelo autor, ele merece ter esse tipo de respeito. Afinal, as coisas não surgem do nada. Produção de filmes, produção de músicas não caem da árvore. Nós sabemos que artistas, pessoas que trabalham com artes musicais, textuais ou cinematográficas, são pessoas que têm um talento para esse tipo de coisa e é justo que essas pessoas recebam por aquilo que estão fazendo. O texto da lei pode parecer longo e chato, mas ele é claro. A cópia, a reprodução e distribuição de qualquer conteúdo de direito autoral sem o consentimento do autor ou da pessoa representante configura caso de pirataria digital aqui no Brasil, podendo ser aplicadas leis cabíveis dependendo do caso. Como mencionamos durante a leitura, existem várias multas dependendo do crime que você cometeu, se você só reproduziu ou se você compartilhou com o intuito de lucrar ou não. Então existem penas diferentes para crimes diferentes, mas o princípio é o mesmo. É ilegal você compartilhar esse tipo de arquivo sem o consentimento do autor e principalmente se você estiver infringindo as leis de conteúdo, as leis de direito autoral de qualquer conteúdo digital, música, filmes, livros também se incluem nessa. Então é bom você tomar cuidado com tudo isso. Mas aí você se pergunta: ah, Petro, se existe lei e se existem outros mecanismos, por que eu não posso ser preso? Bom, existem algumas questões aqui que devem ser levadas em consideração. Primeira delas é que a lei, principalmente a lei em relação a crimes virtuais, geralmente não acompanha a evolução da tecnologia à medida que as coisas vão acontecendo. O próprio Marco Civil só veio surgir em 2014, se não me falha a memória. E foi só depois de um caso gravíssimo. Então, muitas das leis aqui no Brasil acabam não acompanhando esse processo e muitas delas ficam defasadas muito facilmente. Essa lei de direito autoral é questionável? Com certeza, porque é impossível qualquer empresa, mesmo as operadoras de internet que fornecem serviços de internet para nós, é impossível para todas elas monitorarem tudo que baixamos 24/7, todas as horas do nosso dia. E mesmo assim, não seria interessante para elas informar esse tipo de coisa para os seus autores. Imagina o trabalho que ia dar para essas operadoras de internet verificar o que você acessa e, baseado nisso, encaminhar para tal autor de obra: olha, fulano de tal está baixando sua obra ilegalmente, o que podemos fazer? Seria um trabalho até desnecessário para essas operadoras de internet. Então esse tipo de situação não acontece tanto aqui no Brasil. Em outros países, existem leis que a coisa é muito mais pesada, assim como tem países como no Canadá, que a coisa é bem mais branda do que até aqui. Mas a ideia é essa: você não pode baixar, você não pode compartilhar, mesmo que seja só para uso próprio, a menos que o autor da obra tenha escrito ou tenha consentido que você pode compartilhar esse tipo de coisa. Baixar sem consentimento do autor configura pirataria. Apesar dos esforços das empresas, a guerra está longe de acabar. Na verdade, a pirataria nunca esteve tão presente na vida das pessoas como hoje. Como eu disse no começo, números não mentem. Então vamos aqui a alguns números da pirataria mundial atualmente. Em 2017, o número de acesso a sites piratas na verdade aumentou, atingindo a marca de 300 bilhões de acessos naquele ano, 1,6% a mais que em 2016. Os serviços digitais têm tomado tanto espaço no Reino Unido que aproximadamente 827 mil pessoas deixaram de pagar a TV por assinatura, escolhendo apenas os serviços de transmissão de conteúdo, como Netflix, Amazon Prime e por aí vai. A própria Netflix, em dezembro de 2017, anunciou que cerca de 107 milhões de usuários assistiam a 140 milhões de horas de conteúdo por dia, o que estima-se ser cerca de 1 bilhão de horas assistidas só em 2017. Em 2018, sites que distribuem conteúdo pirata tiveram cerca de 180 bilhões de visitas. Em 2018 também, os Estados Unidos lideraram o número de acessos a sites piratas com 17 bilhões e 400 milhões de acessos. Eles estão logo seguidos pela Rússia com 14 bilhões e 500 milhões de acessos. Com a medalha de bronze, infelizmente, fica o Brasil com 10 bilhões e 500 milhões de acessos a sites piratas. E em quarto lugar fica a Indonésia com 9 bilhões e 700 milhões de acessos. São números para se orgulhar? Não. Até porque, do meu ponto de vista, claro que respeitadas as proporções, eu não acho que a pirataria se justifique mais hoje em dia. Você está prejudicando tanto o autor da obra como todas as outras pessoas envolvidas naquele processo. Ah, mas eu não pude ter a oportunidade de assistir tal filme no cinema. Ele vai sair uma versão em Blu-ray, o Google Movies também leva filmes recentes em 2 ou 3 meses. Então, o acesso ao conteúdo hoje está bem mais simplificado, bem mais acessível. O aluguel desses conteúdos não são caros. Muitas das vezes você consegue alugar um Blockbuster, um Vingadores Ultimato da vida, por R$11 no Google Filmes. R$11 hoje em dia não é nem um café que você vai tomar ali na esquina, muitas das vezes, é claro. Muitas empresas, não só nos Estados Unidos, mas a Netflix, outras empresas que distribuem esse tipo de conteúdo, também prestam atenção no que seus usuários estão consumindo. Não venha você pensar que essas empresas não prestam atenção. Elas estão de olho no conteúdo, elas estão de olho no que está sendo comentado, seja por pirataria ou não, mas eles sempre tiram proveito desse tipo de informação. Bem, esse foi o episódio inicial contando um pouco da pirataria digital mundial. Eu vou chegar em outros assuntos como pirataria nos jogos, pirataria de software, que também é um assunto muito importante a ser discutido, e é claro como tudo isso se alinha aqui no Brasil. Eu dei apenas alguns pequenos números, né? O Brasil está em terceiro lugar com 10 bilhões de acessos, isso é um número pequeno. E relativamente é um número pequeno, comparado ao acesso mundial. Mas o fato é que no Brasil esse tipo de situação ainda prejudica pessoas, sejam produtores de cursos, sejam produtores musicais, sejam produtores de filmes, porque o Brasil também produz filmes. É sempre bom termos essa consciência de que nossas ações têm consequências. Prestar atenção no que você baixa, mesmo sendo aquele filme maravilhoso que você gostaria de ver, aquele álbum daquela banda que você gostaria de ouvir, mas sempre Se ponha no lugar daquela banda, se ponha no lugar daquela pessoa. Você passou dias, semanas, meses escrevendo músicas, escrevendo letras, marcando com seus amigos ou marcando com a banda, é claro, para fazer a gravação daquele clipe, para fazer a gravação daquela música. E você gostaria de receber por isso, a produtora gostaria de receber por isso. E aí chega um rapaz ou uma moça de uma certa idade que não tem escrúpulo nenhum e vai lá e baixa o seu conteúdo ilegalmente. Você não recebe nada por todo o seu esforço, pelo esforço de seus companheiros. A empresa que lhe financiou também é prejudicada. Isso prejudica você como músico, sendo você músico ou não. Muitos músicos, é claro, gostariam de ter suas músicas ouvidas, mas todos nós precisamos comer, todos nós precisamos beber água, todos nós precisamos nos alimentar e precisamos viver. E para isso precisamos de dinheiro. Claro que dinheiro não é só questão para quem faz música, mas o fato é, se você produz algo, seja artístico ou não, e se você julgar que você merece ou que esse conteúdo precisa ser pago, é justo que você receba por isso. Então é isso. Isso foi só um arranhão na superfície, tem muito mais coisa a ser discutida, mas isso vai ficar para os próximos episódios desse mês. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu vejo você na quarta-feira, em definitivo mesmo, dessa vez sai quarta-feira o lance livre sobre uma final da NBA que eu não vou comentar aqui porque eu espero que você fique ligado na quarta-feira. Obrigado por escutar e até lá.